parte que por mais um momento. Então, assim, como você citou da questão das leis ultrapassadas, tem uma proposta para fazer nova lei, para poder aprimorar essas leis, melhorá-las, atingir, atualmente, os contextos de economia solidária. A gente já vai responder essa questão, mas talvez o Carlos tenha uma contribuição, porque a gente já não vai falar do comitê, mas ele pode já adiantar. Então, eu sou, faço também parte do programa Copa Social, sou suplente do Léo, mas estou sempre lá também como suplente, eles, o negócio que eles exigiam, né? E eu não pude vir na reunião do Daniel, nem lembro por quê. Então, é assim, eu vou estar aqui, vou estar anotando tudo, o que é para levar. Você faz parte da comissão aqui? Faço, é que eu não pude vir. Eu devia eu tinha na minha, não pude vir. Peço até desculpa para vocês. Então, aí nós vamos de novo a Brasília. Aí tudo que está sendo falado aqui, eu estou anotando. Aí eu digo lá e trago uma resposta para vocês. Então, vamos lá. Para a gente conversando e a partir das perguntas, das dúvidas, a gente vai encaminhando. Existe uma lei de 71 de cooperativismo, certo? Ela é antiga. Eu também não. Eu nasci dois anos depois. Eu nasci em 73. Depois foi ter uma lei em 2012. Né? Essa lei de 2012 fala do cooperativismo de trabalho. Né? Exatamente. Do cooperativismo de trabalho, onde pode trabalhar 7 pessoas. 71, 20. 2012, 7. Existe um comitê, né, que é composto por ministérios. Então aí o Carlos me ajuda a lembrar. Tem Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, uma série de ministérios que está organizando. Pastoral do menor e do. Aí tem entidades da sociedade civil que fazem parte, são ministérios, entidades da sociedade civil. E depois, esse grupo, né, eles estão pensando numa proposta de lei específica de cooperativismo social. Né? E aí. Essa lei vai para o Congresso? Isso, é o Congresso Federal. E ali, o Carlos, ele estava lá presente, nos olá, bom dia. Tá difícil achar aqui. Sala nova mudaram, né? Não, ninguém sabe lá embaixo, a gente fica se colocando andar por andar. A moça aqui falou, a gente sabia. Quem esteve no plano da Copa?